a sonhar com os companheiros. Em sonho escuto um berrante em surdina, lá nas campinas quando berra os pantaneiros. Ainda guardo o meu lenço empoeirado, o velho laço do couro de um mateiro, minha goiaca pendurada sem dinheiro. Tudo é tristeza para um velho boiadeiro. Quantos pagodes eu dancei lá nas pousadas, quantos catiras sapatei com os mineiros, quantos mestiços entregaram em meus braços. Hoje não faço o que fazia primeiro. Quantas morenas eu deixei apaixonadas lá nas pousadas por este chão altaneiro. Os bons momentos que passaram em minha vida, já sepultado com 70 janeiro. Hoje somente sou escravo da saudade, trago em meu peito a marca da ingratidão. A longa idade proibiu os meus desejos, cruel saudade invadiu meu coração. E nas estradas que passava com a boiada, essa boiada viaja de caminhão. São as lembranças de um velho boiadeiro, que no passado já foi rei da província.